mundo e sem brincar mais. Criar macaco à base de bananas, como um macaco e sem brincar mais. Criar macaco à base de bananas, sem brincar mais, com macaco quer mais. Fome compulsiva nunca se satisfaz. Como eu já disse, o macaco quer mais. Começa a virar paranoia, larica lhe apoia, ele começa a comer. Não dá! Como uma árvore a raiz crescer, crescer a alma, você florescer. Muita alegria pra mim, pra você. É como se a gente pudesse guardar tudo no coração. Bom, deixe o que é de ruim para fora, o mal não. Me aproximando cada vez mais de Deus. Pedir saúde para os meus e pros seus. Mais, sempre quer mais, com malandro quer mais. Fome compulsiva nunca se satisfaz. Pedir saúde para Deus cada vez mais. Como um macaco que sempre quer mais. Criar macaco à base de bananas. Como um macaco que sempre quer mais. Criar macaco à base de bananas. Crescer a alma, você florescer. Como uma árvore a raiz crescer. Crescer a alma, você florescer. Muita alegria pra mim, pra você. Você florescer, como uma árvore a raiz crescer. Crescer a alma, você florescer. Muita alegria pra mim, pra você. Crescer a alma, você florescer. Como uma árvore a raiz crescer. Crescer a alma, você florescer. Muita alegria pra mim, pra você.